Panorama Agrícola para 6 de junho de 2014, sexta-feira. A Secretaria de Estado da Agricultura e da Pesca apresenta Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE. Sexta-feira de lua crescente, hoje, 6 de junho de 2014, nós estamos abrindo para você, nosso amigo ouvinte, o Panorama Agrícola. As mulheres maravilhosas. Um abraço para você do Eduardo Maier e do Márcio Peixe. O ditado de hoje é: a ignorância da lei não desculpa ninguém. No Panorama Agrícola desta sexta-feira, você confere: produção de leite à base de pasto cresce no sul do estado com o apoio do SC Rural. E no quadro Alimento e Companhia, carne suína rica em ômega 3. Domingo você assiste ao programa SC Agricultura, 6h30 da manhã na Parabólica, canal Terra Viva, e na Sky, canal 104. Aqui você pode ajudar a fazer o Panorama Agrícola. Ligue e participe, 48-3665-5359. Ou envie e-mail para panoramaagricola@epagre.sc.gov.br. Dica do dia. Por se envolver mais nas decisões da propriedade rural, você, jovem rural, tende a ficar mais tempo no campo. Jovem, ajude os seus pais a decidir o que gastar, como investir, quando comprar, quando economizar, o que plantar. Ajude você, jovem, no planejamento da sua propriedade e do seu futuro. Boletim do Santa Catarina Rural. Cooperação para o desenvolvimento. No boletim do SC Rural de hoje, nós conversamos com o extensionista da Ipagre em Meleiro, Jânio Alberto Martins, sobre uma unidade de referência de pecuária de leite com o apoio financeiro do SC Rural em Meleiro. Que resultados há dessa unidade, Jânio? Com certeza, sim. Grandes resultados aí que a gente está recebendo praticamente semanalmente, agricultores de várias regiões, né, municípios da região sul e de outros locais também, que eles vêm conhecer o que foi implantado ali, que foi a melhoria de pastagens, sistema de queteamento. Foi construída uma esterqueira que ele utiliza agora na feira de irrigação, né, com outro projeto também depois foi feito para questão de equipamento de irrigação. E melhorias em geral na infraestrutura, adubação orgânica do solo e química também. Implantação de pastagens também. Na propriedade existem quantas vacas leiteiras? É, o rebanho dele são em torno de 30 vacas leiteiras, tá? Ele é um dos pioneiros, né, aqui do município na atividade, né? E depois foi feito melhorias no sistema de etiquetamento e tudo em infraestrutura. E hoje é um produtor, assim, exemplo, né, para a região. Como é que é o nome do produtor? É Neuci César Giassi, é de Meleiro, na comunidade Moro Cortado. Correto. Você diria, Jânio Alberto Martins, que esse trabalho com investimento em pastagens, piqueteamento, é o trabalho mais correto aí para quem quer investir na pecuária de leite? Com certeza, eu acho que até a gente tinha um curso aqui ontem sobre implantação e manejo de pastagem, então realmente propriedade que, né, que não pensar assim, que não agir assim, nunca vai, né, desenvolver. A base da atividade chama-se pasto. Esse é o grande segredo. Quem não investiu em pastagem, como o que o produtor tem que ter em mente, tá? Grave isso. Tem que ser um produtor de pasto. Esse é o grande segredo. Depois, as outras as melhorias são consequências, mas a base do sucesso da atividade chama-se pastagem e piqueteamento. Fora isso, hoje leite é a base de ração, outros alimentos é caríssimo e inviabiliza a atividade. Então, o sucesso chama-se pastagem, primeira coisa. O resto vem depois, as consequências. Correto, que o produtor, então, fique bem alerta. É um produtor de pasto que vai ser transformado em leite. Esse pasto é, que é a base do sucesso dele, que vai ser o leite que vai ser produzido. Ele possui na propriedade ali umas 4, 5, 6 espécies, né, de pastagens, que ele implantou com mudas ou sementes, alguma coisa. Então tem espécies, todas elas melhoradas, indicadas pela EPAG, né, que a EPAG recomenda, né, como Hermáceas, os Tiftons, tem dois tipos de Tifton, tem um pouco de missioneira, tem de sementes também, umas variedades aí que ele plantou ali. Mas grave isso, o sucesso da atividade chama-se pastagem, a base do sucesso. Fora isso, não adianta querer iniciar na atividade, porque muita gente pensa em primeiro, né, comprar animais de raça e ter boas instalações, né, e não pensa na base, que é o que é da alimentação, que é a pastagem. Então, o sucesso chama-se, primeira coisa, primeiro plantar o pasto, depois a gente vê outras coisas. Jânio, aí em Meleiro é forte a atividade leiteira? É, Meleiro, na verdade, é uma atividade, assim, considerando quanto regiões de estado, é uma atividade recente, né? A gente, assim, como eu vim de outra região, eu vim de Tuporanga, né? Que lá a gente era pequeno, já via, né, a atividade, né? A região de Alemães, que era típica deles, né, da atividade. E aqui é uma coisa, assim, vamos dizer, que teve, assim, aumento, começou há uns 10, 12 anos atrás. Como opção também para pessoal que planta fumo, é uma opção de renda, né? Quem está sendo atividade, né? Então, começou o leite. Então, na época, já existia uma associação de produtores de leite, que agora foi transformada numa cooperativa, tá? Ela passou por uma fase muito boa, já tinha no início uns 45 sócios, pois teve uma crise e tal, e baixou, assim, esse número de sócios para metade, né? Pois a Epagre, a gente assumiu ali esse trabalho ali de visitação a campo, a gente, né, conversou com um produtor, um por um, daí, pessoal, a gente fundou uma cooperativa ano passado, em julho, agora esse mês já foi negociado o leite em conjunto, né? Então a cooperativa hoje tem em torno de 55 sócios, que dá uma produção mensal de 200 mil litros de leite. E tem mais, assim, que ainda não participa, o pessoal está iniciando, mais em torno de 20 produtores. Eu teria hoje em torno de 70 a 80 produtores de leite no município. Muito bom. Alguma ideia de projeto estruturante do SC Rural para essa cooperativa? Está se pensando, assim, para o ano que vem a gente montar um projeto e ter só nessas melhorias de pastagens, tá? Que é a base do sucesso. Como tem em outros municípios, a gente está pensando em fazer esse projeto aí, estruturante em termos de melhoria de pastagem, plantação, maneira, essas coisas assim, para resultado final, com certeza, excelente. Perfeito. Conversamos aqui no Boletim do SC Rural com o extensionista da Ipagre de Meleiro, Jânio Alberto Martins, sobre unidade de referência em pecuária de leite com apoio do SC Rural. Jânio, muito obrigado pelas suas informações. Tá bom, valeu. Um abraço. O valor dos alimentos e as melhores formas de consumo. Vamos falar hoje sobre a carne suína. Dos laboratórios da Embrapa em Concórdia está surgindo uma carne suína mais saudável. Pesquisadores finalizaram um experimento em que a adição de óleos na ração dos animais resultou numa carne com alto teor de ômega 3, um ácido que melhora a saúde humana. O desafio agora é fazer com que essa carne mais saudável se transforme em produtos para os consumidores. Para aumentar a quantidade de ômega 3 na carne suína, foram utilizados os óleos de canola e linho. A pesquisa tem como objetivo ofertar ao mercado brasileiro produtos diferentes, assim como acontece na Europa. Já está sendo testada a carne com mais ômega 3 na produção de presunto curado e copa suína em Flores da Cunha, no Rio Grande do Sul. A carne suína rica em ômega 3 também seria uma opção para as pessoas que possuem doenças que restringem o consumo da gordura animal, como as doenças do coração. A adição dos óleos de canola e linho aumenta ligeiramente o custo de produção, de acordo com as avaliações da Embrapa, mas esse custo é compensado pela qualidade da carne suína. São parceiros da Embrapa Suínos e Aves nesse projeto de pesquisa a Universidade Federal de Santa Maria e a Universidade Federal do Vale do São Francisco, em Pernambuco. A proposta é incentivar especialmente pequenos frigoríficos ou cooperativas a apostarem na produção de carne suína rica em ômega 3.